Olá pessoal, hoje nós vamos gravar um vídeo com um Exu que ele nunca se apresentou em nenhum canal. Ele não é um Exu conhecido. Ele já veio, já falou conosco algumas vezes, disse que ele é novo e que ele iria começar a trabalhar conosco e pediu para gravar um vídeo hoje. O nome dele é Exu, Lorde das Trevas. Ele é responsável, ele é um, como vou colocar assim, é como se ele fosse um Exu que trabalhasse com o karma das pessoas. Ele cumpre os karmas. Então, nós estamos vivendo uma era apocalíptica. E essas entidades já estão começando a vir para a Terra, porque nós estamos vivendo o Apocalipse. E eles já estão começando a se manifestar no nosso meio, como já tem sido avisado já há algum tempo. Alguns irmãos que gravam mensagens, gravam com outros Exus, e eles têm avisado que virá algo novo, e esse novo já está chegando. Então, vamos gravar com o irmão e ele já está aqui, logo ele vai estar se acoplando já está acoplando no Pedro e vai trazer a mensagem. Nós não sabemos o teor da mensagem. Acredito que ele vem fazer uma apresentação, falar sobre qual é a função dele, qual o propósito da vinda dele, já que nós estamos vivendo a era apocalíptica. E outros irmãos já vieram aqui, já se apresentaram, outros irmãos novos também já se apresentaram, e breve virão gravar vídeos conosco. E eles têm dito que muitos canais com irmãos que já gravaram já falaram desse novo que está chegando. E nós estamos gravando aqui. E ele já está se acoplando aqui no nosso irmão Pedro e falará, vai trazer a mensagem para que ele veio trazer hoje. Muito prazer. Exu Lorde das Trevas. A linha de Exu Lorde das Trevas é uma linha diferente na espiritualidade. Existem entidades que trabalham em certas dimensões, muitas dimensões diferentes, e Exu, como vocês sabem, existe uma quantidade imensa de nomes de Exu. Muitos umbandistas não conhecem todos, porque são muitos nomes. Às vezes aparece o nome de um Exu que até mesmo um umbandista antigo diz: "Este Exu eu nunca ouvi falar." A espiritualidade vem trazendo o novo. E como sempre, vocês já conhecem, tudo que é novo, muitas das vezes, não é aceito É repudiado, é atacado, principalmente através da mediunidade, se for trazido por um médium desconhecido. Aí fica mais difícil de acreditar. Mas se nós estamos aqui, é porque algum efeito surtirá. Pode não ser agora, mas no futuro, com certeza, surtirá efeito, porque no futuro ocorrerão situações em que vão lembrar de muito do que aconteceu aqui. Não foi diferente com alguns médiuns que foram instrumentos para ser trazido algo novo, no momento em que determinados médiuns trouxeram, foram instrumentos para ser trazido algo novo. Não foi aceito naquele momento, mas foi aceito mais tarde, anos depois. Ou décadas depois, não importa. O que importa é o que vai ficar registrado e o auxílio do que será trazido para a humanidade. Exu, Lorde das Trevas, nunca se manifestou em nenhuma reunião mediúnica de nenhuma religião, mas já existe há muito mais tempo do que se pode imaginar. Faço parte dos guardiões que se chama cumpridores de karma. Porque agora é o momento da justiça. E nós estamos aqui para fazer com que os karmas sejam cumpridos. Então, muito vai se ver por aí. E vão dizer, mas essas coisas já acontecem, infartos, acidentes, doenças conhecidas, desconhecidas, às vezes aquela morte que acontece e não se sabe como, não se sabe que doença foi. Mas é assim que a espada da justiça funciona. Pessoas que se acham intocáveis, que com ela nunca vai acontecer, que parece que é imortal. Cuidado, a morte é serena. Então, o problema é que muitas pessoas olham para dentro de si e, por mais que seja avisado e aconselhado, às vezes muitos são usados para dar toques, mas a pessoa não aceita. E isso já é avisado há muito tempo. E a pessoa não muda, muitas das vezes. Essa pessoa está dentro de uma religião, mas acha que está certo. Acha que está certo em tudo, que não tem nada errado com ele, mesmo sendo avisado. E muitos, por conhecer determinadas pessoas, não falam nem nada não falam mais nada, porque sabe como a pessoa é. E que se falar, qual será a reação da pessoa? Com certeza, não será uma reação positiva. Nós estamos desdobrando esse médium. Ele já trouxe muita coisa do que ele viu nas regiões inferiores. Ele vem trazendo para você, não é? Muito mais será trazido. Isto é só o começo. Como sempre, haverão deboches, gargalhadas, risos, descrença, escárnio. Quando chega do lado de cá, no vale de ossos secos, não há mais tempo, porque do lado de cá, na dimensão a qual eu trabalho, nós recebemos esses, os intocáveis, os sabichões, os que sempre têm razão em tudo, os que têm o temperamento explosivo, difícil, os vaidosos em excesso, os luxuriosos, os ricos que depositam toda a sua alegria na riqueza material, egoístas, aqueles que explodem em fúria. Vocês acham que o guardião desta dimensão, o vale dos ossos secos, gosto de receber essas almas? Vocês acham que eu gosto de ver essa dimensão enchendo de espíritos? Vocês acham que eu sou um carrasco? Vocês acham que eu sou um demônio? Vocês acham que eu torturo essas almas? Não, eu sou apenas um guardião para que tudo fique equilibrado. Eu sou um servo do Cristo. Eu sou um servo de Jesus Cristo. E estou aqui hoje em nome dele. E trabalho em nome dele. Os guardiões do karma estão à solta. A ordem do Cristo é que os guardiões do karma ativem o karma daqueles que se faz necessário ativar. Aqueles, muitos desses, que estão na sua última chance encarnatória neste orbe planetário chamado Terra. Muitos desses que tinham até chance de continuar tendo a oportunidade de encarnar aqui e não estão enxergando esta grande oportunidade. Não estão enxergando, por mais que a espiritualidade venha dizer que a fila é grande e que muitos queriam estar no seu lugar. Continua com a mesma postura, uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, um temperamento descontrolado, se deixando tomar pela fúria, pelas emoções negativas. Não muda, mesmo estando inserido numa religião. Você também, outro tipo de pessoa, rico, milionário, que acha que é o centro de tudo, que acha que o seu corpo físico vai viver para sempre, ou que a vida é uma só e que ela tem que ser aproveitada e curtida, adoidado, na loucura, metendo o louco, como vocês dizem. Cuidado, a morte é serena. A risada não é deboche. A risada significa muita coisa. Não só trabalhar no chakra do rapaz. Significa limpeza. Significa movimentar energias do ambiente. Significa tornar um ambiente mais propício para o trabalho, para o serviço. Você conhece o Vale de Ossos Secos? Eu acho que você conhece pelo que você já leu. Ele não leu, porque ele não tem esse costume de ficar lendo muito a Bíblia. Ele lê a Bíblia, mas não muito. Você conhece? Diga. Fazer porque o Vale de Ossos Secos, Ezequiel viu os ossos todos desmontados. Ele não viu um esqueleto. Ele viu, então, fala, segundo o que está na Bíblia, que pede que ele profetize. Então, os ossos tomam um formato de um esqueleto. Depois ainda disse, profetiza. E ele profetiza e forma, e começa a tomar, a ter nervos, a ter tendões, a ter músculo, e começa a refazer aquele indivíduo. Isso era alguma mensagem que talvez ele não alcançasse para a época, mas que para a época de hoje, eu acho que tem uma mensagem importante aí, que a gente, nós evangélicos, interpretamos de outra forma, mas eu acho que a forma como o que Deus queria realmente passar, talvez a gente ainda não tenha alcançado em sua plenitude. Você me permite que eu traga a realidade disto? Eu quero esclarecimento, que eu quero aprender. Quanto tempo tem que Ezequiel esteve encarnado na Terra? Ezequiel deve ter na faixa de quê? Uns 500? Uns 500? Eu acho que foi da época de. Deve estar na faixa de uns 500 a 400 anos, por aí, Antes de Cristo? antes de Cristo. Muito tempo, né? Muito tempo. O povo atualmente na Terra, por mais que tenha Bíblia, a qual em muitas situações no Novo Testamento é controverso. Entendam. Ali está a palavra de Deus, mas tem uma ressalva. Quem escreveu foi o homem, e naquele momento Deus deu para o homem escrever uma coisa, e o homem escreveu outra, não digo a Bíblia toda, mas muito dela. O homem escreveu da forma que ele quis, que o convinha, mas é difícil muitos aceitarem isso, porque tem gente que acha que é aquilo ali mesmo e pronto. Mas o homem escreveu da forma que o convinha. Outras coisas foram trazidas na época e o homem não escreveu porque não quis, por causa dos seus motivos. Outras coisas não foram ditas por Deus e o homem inseriu de si mesmo. Por isso, vem sendo trazido algo mais que possa explicar isso melhor, que não será aceito. Foi trazido o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ainda não foi trazida uma nova Bíblia. Será que esta Bíblia nova será trazida? Será que a Bíblia atual será mais esclarecida? Será que virá uma interpretação mais clara da palavra de Deus? Será que os anjos do Senhor não podem trazer pelas mãos de um médium encarnado ou alguém que tem dons espirituais que dá no mesmo, só muda o nome? Será que não pode ser trazido uma melhor interpretação? Uma interpretação mais ampla? Será que o que não foi trazido pelo homem, porque ele não quis, pelos seus interesses, será que aquilo que não foi trazido, não será trazido agora, já com a interpretação expandida? Posso fazer outra colocação? Pode. Será que muitas das coisas que não foram trazidas pode não ter sido pelo interesse do homem, mas sim por cuidado? Tipo assim, ficou com medo de trazer algumas coisas, teve um zelo de trazer, porque poderia não ser compreendido. O excesso de cautela. É dito que o excesso de cautela é pernicioso. O excesso sempre é pernicioso. Houve excesso de cautela, porque o que estava sendo trazido, disseram na época, vai dar problema. Vai abalar muito as estruturas. Esse povo não está preparado para isso, mas era para ser trazido. É por isso que o Cristo, o Mestre Jesus, vem usando médiuns dos colhões roxos, que não tem medo de deixar ser usado para trazerem o que tem que ser trazido. É por isso que o Cristo vem usando médiuns dos colhões roxos que falam para as pessoas o que elas precisam ouvir, não o que elas querem. Vem trazendo médiuns muito parecidos com João o Batista, com Jesus, porque não pensem vocês que Jesus é esse que só fala amorosinho, como vocês pensam, religiosos. Jesus exortava, e exortava pesado. Falava mesmo, e até xingava. Mas não é o palavrão que vocês conhecem, esses palavrões feios. Xingava mesmo, hipócritas, filhos do demônio, filhos do diabo, não são dignos de entrar no reino do meu Pai. Ele dizia na cara deles. Jeremias dizia o que era necessário ouvir, e muitos outros. E ele vem usando, e procurando, e achando. Procurando? Será que Jesus precisa procurar? Ou ele já bota, já insere espíritos que ele sabe muito bem quem são, num corpo de carne, já sabendo como eles serão usados e o que eles farão? Ezequiel, naquela época, se nessa época a limitação já é grande, a ignorância espiritual já é imensa, imagine há 2.400 ou 2.500 anos atrás. Então, a espiritualidade falava da forma que o homem, naquela época, pudesse entender. Assim como fala nesta época, como vocês podem entender, porque dá para ser mais amplo, mas vocês não serão capazes de suportar e nem de compreender algo mais amplo que só poderá ser trazido daqui a 1.000 anos. Entende isso? Então, sempre vem algo novo. Entenda, quando a espiritualidade levou o espírito de Ezequiel naquela dimensão a qual eu estou à frente, o Vale dos Ossos Secos, os espíritos que lá estavam, em forma de caveiras, em forma de esqueletos, eram espíritos? Será que eles estavam mortos ou vivos? Espírito não morre. Muitos deles até desejam a morte, mas não conseguem. É claro que existe o nome Segunda Morte, mas isso é só uma linguagem figurada, assim como sua Bíblia. Tem muita linguagem figurada e você interpreta ao pé da letra. Ezequiel foi levado nesta dimensão. Quando o Senhor disse: vou soprar nas suas bocas e te darei vida, criarei músculos, tecidos, órgãos. O que Deus estava fazendo ali? Deus estava dando uma nova oportunidade para aquelas almas